Existe um nome na história do cinema em Portugal que aparece algo nublado nos dias de hoje. A sua carreira nasceu na geração do cinema novo, na década de 60, e foi dos poucos a explorar o cinema de género. Hoje apresentamos António de Macedo, o cineasta inconformado. Raramente tomou partidos e nunca foi unânime entre os seus pares e o seu público. Experimentou thrillers, fábulas, ficção científica e realidades fantásticas, mas entre polémicas e desdéns entre os seus pares, Macedo viria a fazer a sua travessia no deserto e a ser um nome conhecido apenas entre curiosos e estudiosos do cinema português. Após Domingo à Tarde, a sua primeira longa-metragem, o flop de bilheteira Sete Balas para Selma e o experimentalista e quase documental Nojo aos Cães, António de Macedo deslocou-se até à Praia da Tocha e filma um western spaghetti à portuguesa e um dos seus trabalhos mais humanos, chamado A Promessa, que viria a tornar-se das obras mais representativas do cinema português dos anos 70. Bem verdade. António de Macedo faleceu a 5 de outubro de 2017. Contudo, está bem vivo naquele que será porventura o documentário audiovisual mais completo da sua vida e obra, chamado Nos Interstícios da Realidade. Nascido depois de uma campanha de crowdfunding, o documentário estreou-se no DOC Lisboa em 2016 e procura agora lugar numa edição comercial. Sentado connosco está precisamente o realizador João Monteiro, que é também um dos fundadores do festival Motel X em Lisboa. E foi precisamente lá que o João conheceu o António de Macedo. Isto é verdade, não é? Olá, João. Oi, boa noite. Boa noite, João. É verdade, sim, senhor. Foi logo no primeiro ano do festival que o António Macedo foi convidado para ser júri de um concurso literário que nós tínhamos. E eu, na altura, não conhecia... Ou seja, já na altura andava à procura, juntamente com os meus colegas, de encontrar filmes, de pesquisar um bocado esta história do cinema de género em Portugal. E os caminhos iam sempre bater a ele, pelo menos... dentro das pessoas que nós conhecíamos entendidas no assunto. E foi um bocado estranho e bizarro, né? ou não, conheci-o logo pouco depois de ter começado a fazer isto. Estava ali, aquele António Macedo era o mesmo, que era cineasta também. E, portanto, a partir daí, ele ajudou-nos imenso, portanto, nesta pesquisa, forneceu-nos até imensas pistas de filmes que nós poderíamos descobrir dentro do género, e por arrasto acabámos por descobrir também a obra dele, que era de todo a mais completa, a mais fascinante, e era aquilo basicamente que nós andámos à procura, que era um pioneiro. E o Macedo é um pioneiro nisso que estavas a dizer, nessa questão, principalmente do cinema fantástico. Passaram a Maldição de Maria Alva lá no Motel X? Passámos a Promessa também. A Promessa também, fantástico. E este último das Segredo das Pedras Vivas. Este okay. Documentário que fizeste, Nos Interstícios da Realidade, isto era quase uma necessidade, não é? Não é um trabalho que aparece porque se gosta muito do António de Macedo, acho que antes de mais, a mim parece-me isso, era uma obrigatoriedade, era quase serviço público, porque não existia, eu não encontro muita coisa documentada do trabalho dele. Epá, sim, foi um processo muito longo, não consigo exatamente lembrar-me qual é que era o objetivo inicial da minha cabeça, mas foi-se um bocado formando, porque o que eu descobri com o António Macedo, essencialmente, foi que com cada filme vinham atrás imensas histórias. Ou seja, a certa altura deu uma sensação que havia material suficiente para se fazer um documentário para que fosse interessante, não fosse chato, como é um bocado costume dentro deste género, que procuram sempre uma lógica conceptual dentro da obra do autor, e que pudesse, de algum modo, contar uma história que ninguém conhece, mas que é estranho porque até um determinado período, nomeadamente até o final dos anos 80, sempre que saía um filme do António Macedo havia uma polémica. E, portanto, o nome dele era muito falado na televisão, era muito falado, e depois, obviamente, descobrindo as próprias histórias, nomeadamente, sei lá, aquilo ia sempre numa catadupa, né? Primeiro sabes da história do Promessa e depois sabes o que aconteceu com Horas de Maria e no fim interrogas-te como é que é possível que nos tenhamos todos esquecido dele e como é que é possível que hoje em dia se lembrem pessoas que tiveram carreira. Mas acho que foi necessário saltar aqui uma geração para quebrar aqui este ciclo, estás a perceber, de esquecimento do António de Macedo para haver a redescoberta novamente o trabalho dele, pá, porque aquilo que eu sinto é que foi o trabalho dele foi sistematicamente condenado ao esquecimento, não sendo exibido e não sendo falado e não sendo apoiado financeiramente para novos projetos. Ele o tempo, o passar dos anos, fizeram com que ele caísse no esquecimento e foi necessário quebrar aqui o ciclo com uma nova geração que o redescobriu, de alguma forma. Contigo, comigo e com outras pessoas, julgo que terá isso que será isso que aconteceu, não é? É um bocado a ideia, é um bocado aquele clichê chavão do à frente do seu tempo. Eu acho que mas só é verdade, mas é verdade. E depois há outra questão, né? Porque os filmes dele eram sempre vistos, quer dizer, no calor da época em que viveram, né? E estamos a falar de alguém que filmou entre o final do Estado Novo e o início da democracia em Portugal. Portanto, era tudo, os comportamentos eram mais radicais, mais tramados, havia muita política à mistura e esse tipo de facciosismo político acabou por terminar não só a sociedade, como se refletia também nos pequenos grupos, né? Nomeadamente aqui na questão dos cineastas. Portanto, agora que tu podes ver os filmes dele e que os vês, como eu e como vocês, fora deste contexto, né? Fora deste calor e deste partidarismo, é que de repente a coisa aparece como ela é, ou seja, o filme em si. E é muito curioso porque eu também tinha, até os meus próprios pais tinham, quando eu falava dele, tinham assim uma espécie de preconceito, que era um gajo idoso. A sério? Só aquilo. E agora, tipo, olham para aquilo e pensam, epá, se calhar na altura era uma coisa, agora é outra. Claro, depois de já terem sido bombardeados com mil e uma outras coisas comerciais, não é? Que... Sim, mas também houve sempre um poder da... Quer dizer, hoje em dia acho que não, já não tanto por causa dos novos meios de informação e de comunicação, mas antigamente os críticos tinham importância. E, portanto, sim, quando tu tens um filme queimado na praça pública, numa altura em que não há internet, não há sequer telemóveis, as pessoas acabam por ler e pensar, pá, eu não percebo nada de cinema, portanto este gajo deve estar a dizer algo correto. Mas por acaso isso é um contrassenso, no sentido em que havia aquela linha de pensamento de que um filme que funcionasse com o público, especialmente a Nouvelle Vague, era um mau filme. E, no entanto, os filmes do Macedo funcionavam com o público. O próprio Horas de Maria, não é? Eu li alguns, uma história exatamente interessantíssima, em como cada vez que os padres, na missa de domingo, recriminavam o filme, exatamente, depois a sessão a seguir estava mais cheia. A curiosidade, assim. Suscitava mais a curiosidade do povo em querer ir ver o que é que era assim tão mau. Não é? Exato. Sim, é a velha história também de toda a publicidade é boa publicidade. Sim. Mas o Macedo jogava com isso. Pá. Eu acho sim, que claro que sim. Havemos de falar também nos Abismos da Meia-Noite, mas a questão de ter a Helena e a Isabel, que naquela altura era uma figura proeminente na televisão, e tê-la aparecer como no integral no filme, obviamente que isso é uma jogada de marketing brutal, não é? Sim. Mas se vocês virem o António de Macedo, já na altura, como agora, nas entrevistas que se encontra dele, epá, ele tem o ar do tipo mais porreiro do mundo. E bonacheirão, não é? Mas eu acho que ele sempre teve esse... Eu, até em entrevistas já com mais alguns anos... Ele sempre teve essa atitude, essa forma de estar, acho que nunca mudou ao longo dos anos. Pois, percebes, quando se pensa no César Monteiro, por exemplo, não é? Que parece que existe logo ali uma aura qualquer à volta do homem, assim muito estranha. E o António de Macedo não, era aquele tipo porreiro com quem uma pessoa podia ir tomar café e conversar na boa amigo, não é? Eu acho que de alguma forma isso também tem a ver com o facto de ele inicialmente não ser um cineasta, não vir daquela escola... de cineastas, porque ele primeiro começou como arquiteto de terceira, acho eu, na Câmara de Lisboa, e fazia, era um cinéfilo, acompanhava, acho que muito por culpa do pai dele, acompanhava a tendência cineclubista, não é? Onde se via coisas novas, tanto da Nouvelle Vague como do cinema italiano, e só muito mais tarde, ele fez alguns trabalhos comerciais, como a Nicotiniana, acho que foi a única coisa que eu tinha visto dele mais comercial, surge o convite, não é? Mais tarde, para fazer precisamente o Domingo à Tarde, mas não era, precisamente por ele já ter feito alguns trabalhos comerciais e acharem que ele tinha algum olho, alguma queda para a coisa, não é porque ele viesse de uma escola de cinema, não claro, é? Isso de alguma forma. Esse é o problema. É um outsider. Ele era considerado um outsider precisamente por isso. Estás a falar de um país muito pequeno em que não há. Claro. Nada entra. Né? E portanto, tu para quereres conhecer e saber, tens que ir lá fora. E portanto, tens uma geração de cineastas. Tens o Fernando Lopes, que esteve em Inglaterra. O Paulo Rocha, em França. Reed, O Paulo Rocha esteve em Paris, o Cunha Teles esteve em Paris, o César Monteiro esteve em Paris, o Seixas Santos esteve em Paris, o Fonseca Costa esteve em Itália e o Macedo não esteve lá nenhum, estava na Gama a trabalhar. Mas E mas vocês têm via, para ali cheio de ideias, não mas era um espectador assíduo e via todas estas tendências a acontecerem, não é? Tudo é? que, pela questão toda técnica do cinema, não só Claro. pela poesia visual, digamos assim. Aquilo que eu julgo que havia naquela altura, Portugal estava a passar por um cinema que era teatro filmado e as pessoas já estavam, havia uma ruptura completa entre o povo e o cinema português, que é uma coisa que hoje em dia também acontece. Julgo que paulatinamente há um ou outro título que volta a cativar o público, mas havia uma quebra, uma ruptura entre o público e o cinema. E o Macedo e toda esta nova linha de cineastas e com um novo pensamento, uma nova forma de estar, achavam que outras perspectivas de contar uma história e daí nascer o cinema novo português em meados dos anos 60, não é? Tens um bocadinho uma tendência neorrealista, mas Cinema. mesmo no cinema, antes do cinema novo, quer dizer, ele não surge do nada, ainda há uma tentativa de fazer neorrealismo, principalmente com Manuel Guimarães, que é alguém que tem Sim. uma vida ainda pior que a do Macedo e também é um tipo esquecido injustamente. Verdade. Ou seja, depois quando aparece esta novela, este cinema muito ligado à novela vaga, não havia sequer uma identificação do público, porque, por exemplo, passavam cá mais filmes neorrealistas do que franceses. E portanto acharam eles que ao estrear estes filmes novos que o povo isto é, o povo entre aspas, não sei bem entre o público O digamos assim público, sim. urbano né que é o cinema o iria compreender e isso foi a grande desilusão porque eles perceberam que não que tanto nem o Domingo à Tarde aliás, o Domingo à Tarde acho que é aquele até que faz mais público eu não sei números mas li isto em vários sítios o Armínio e os Verdes Anos são um flop e que deixam o Cunha Teles à beira da falência. Exato. João, aqui para fazer este comentário nos interstícios da realidade, que é um comentário que eu recomendo vivamente, eu só tive a oportunidade de o ver quando deu agora na RTP1, ou na Na RTP2, RTP2, na sim. RTP2 agora há dias. Ele ainda é uma figura dissidente, ou que provoque. Eu digo isto porque li também alguns que houve pessoas que se recusaram até a falar para o documentário. Ainda há algum desconforto quando se fala nele, ou arrependimento, ou alguma coisa. Sim, no início havia um bocadinho, sim. Mas, ou seja, este recuperação dele não tem só a ver com o documentário, aconteceram muitas coisas. A própria Cinemateca fez uma retrospectiva dele, curiosamente logo após a morte do João Bernardo da Costa e da substituição já com a Maria João Seixas. E de repente começou a falar-se mais do Macedo e começou a ver-se mais filmes do Macedo, não só nos festivais, em sessões especiais. A única forma de hoje em dia encontrar um filme do Macedo é indo diretamente à Cinemateca. É através destas reposições da obra dele, dos ciclos que fazem da obra dele. Foi através de uma dessas reposições da obra dele que eu fiquei a conhecer o Macedo. Porque até então, aliás, a primeira vez que eu vi a Promessa foi na RTP, e apanhei já a meio, eu era muito novo, mas o que é que me cativou foi o facto de ter visto os Palheiros da Tocha, e eu que moro a 7 km dos Palheiros da Tocha, e eu vejo aquela imagem, eu era miúdo, mas vi aquela imagem e reconheci o local e prendeu-me. Aquilo que vi, gostei, mas já apanhei o filme a meio. Não sabia quem era o autor. Não sabia nada disso. Anos mais tarde, não sei se foi em 99 ou 2000, no extinto Festival Internacional de Cinema da Figueira da Foz, passa lá um ciclo de cinema em que ele era o homenageado e eu tinha carta verde para ir a todas as sessões, levo com um banho imersivo de Macedo e fiquei Extasiado. completamente. Eu não sabia. Como é que era possível ser um segredo tão bem guardado aquela obra? Eu que admirava outros realizadores mais proeminentes e eu a pensar assim, mas como é que é possível? Estão aqui as bases, estão aqui os alicerces de tantas outras coisas que hoje em dia nós vemos e admiramos e tudo começou aqui de alguma forma. E eu acabei por conhecê-lo lá, a ele e ao Henrique Espírito Santo, que era o produtor dele, acabei por conhecer os dois. Lá no festival, e ele era uma pessoa tão grata por ainda se lembrar e dar valor ao trabalho dele, e um tipo extremamente afável, é daqueles autores que tu gostas dele tanto na do vida real, como não é? Pessoa, como sim. do trabalho. Epá, é incrível. É exatamente isso que eu também senti, é essa questão, como é possível? Acho que essa é a resposta à pergunta, Daniel, que tu tinhas feito. Pronto, é tipo, assim. Leva um gajo a fazer um comentário deste, é tipo, é não conseguir acreditar exatamente como é que. É, não é por um, não é por dois, é toda uma história, toda uma vida. E depois os filmes em si. A Cinemateca, não a título póstumo, felizmente, que não a título póstumo, homenageou o Macedo há coisa de um ou dois anos atrás e fez uma edição especial do Domingo à Tarde, que está acessível tanto na Cinemateca, o DVD. E durante muito tempo não esteve acessível em mais lado nenhum, mas agora já é possível encontrar também nas FNACs. Eu por acaso sei a história porque é que isso demorou tanto tempo a ser editado. Porque houve problemas com direitos, nomeadamente por ser uma adaptação do Fernando da Mora. E portanto houve problemas porque na altura, obviamente, quando se assinaram contratos não se previu a edição em DVD, né, nos anos 60. Nem em VHS, quanto mais, não é? Exato, nem em VHS, portanto. Tiveram que limpar essas questões todas, que eu acho também deve acontecer com outros filmes dele, de certeza. Já que estamos aqui a falar na Promessa, não é? Que foi o filme que nos trouxe, que serve de título a este podcast, Paulo, tu que eu até sei que tens uma ligação à Tocha e até já fizeste alguns trabalhos lá. O filme é de 73, mas em Portugal só estreou no ano seguinte. O filme sofreu ali alguns cortes da censura, nomeadamente algumas questões relacionadas com a igreja, uns diálogos em que o padre que aparece lá no filme, alguns certos diálogos foram cortados do filme, e era disso, entre outras coisas, mas o Macedo queixava-se mais disso. Eu cresci ali perto da Tocha, frequentemente ia com os meus pais no verão lá para a Praia da Tocha, também até por causa da Arte Chávega e os palheiros, tudo aquilo exercia uma grande mística sobre mim. E depois ver um filme que se passou lá, não é? O Full Circle, de alguma forma. Anos mais tarde, acabei por fazer também alguns trabalhos documentais lá na Praia da Tocha e conheci algumas pessoas de uma associação, que é a Associação dos Moradores da Praia da Tocha, que já tinham feito alguns ciclos de cinema em que A Promessa tinha sido um dos filmes exibidos, precisamente por ter sido gravado lá. E um dia o pessoal desta associação decidiram ir ao encontro do Macedo e gravaram uma entrevista com ele. Depois acabaram por me convidar para editar essa entrevista. Julgo que acaba por ser um testemunho com uma riqueza tão grande, em que ele é quase um making of da Promessa, porque ele fala de tudo aquilo que foi a envolvência da feitura do filme naquela época. Isso está online, não queres está dizer? Está online, sim. Podem procurar no YouTube, como é que se chama? António de Macedo, o cineasta inconformado. O filme é baseado na obra do Bernardo Santareno, mas que foi livremente adaptado, ou seja, da obra do Santareno pouco tem apenas alguns resquícios da história do livro, em que um casal numa pequena comunidade pescatória faz uma promessa de castidade. Tramado. Um dia, eles acolhem um cigano ferido, interpretado pelo Cinto Filipe, e daqui irá nascer um triângulo amoroso e fatal. Na peça... Isso eu não sei. Há só o Labareda, que é o cigano do Cinto Filipe. Portanto, ele acrescentou os outros. Uhum. Ele acrescentou todo aquele subtema da igreja, ou seja, do padre novo contra o padre velho. Ou Pá, seja, que é o que eu gosto mais, na verdade. É a tradição da igreja contra as novas. Em termos de diálogos, as duas cenas que eu me lembro melhor do filme, que é aquele choque de gerações dentro da igreja, não é? São impecáveis. Sim, e perfeitamente atuais. E que foi a cena mais censurada, foi a cena mais cortada, foi precisamente isso. Mas há uma lucidez muito grande naqueles diálogos, nem percebo como é que eles os deixaram passar de todo, porque há ali uma grande franqueza em torno daquilo tudo. Gostei muito. Eles não queriam deixar, só que a questão é que os cineastas faziam todos era, quando tinham problemas com a censura, tentavam meter o filme a um festival. E se o filme fosse aceito, e neste caso foi a Cannes, a censura, pronto, estamos a falar já também do fim do regime, não é propriamente da altura que ele era mais forte, digamos assim, lá passou. E o filme estreia, acho eu, um mês antes do 25 de Abril, se não me engano. Foi em março. Sim. Em março de 74. Eu estou-me a lembrar, não sei se foi o Trey Parker e o Matt Stone do South Park. que disseram que, não lembro se foi para o primeiro filme, mas houve qualquer coisa em que o truque para passar à censura era fazer o filme muito pior, colocar cenas muito mais chocantes, e eles depois cortavam essas, e as que eles queriam que realmente ficassem acabavam por sobrar. Sim, porque não podiam cortar o filme todo, né? Uma curta-metragem, não é? Que é uma estratégia muito fixe, mas verdade. Exatamente. Esperemos é que continue a funcionar agora que eles revelaram o segredo. Pois. Nesta altura a censura era previsível, era conhecida, sim, portanto, eles conheciam as pessoas, o gosto das pessoas, portanto, a coisa acabava por passar um bocadinho ao lado. Quer dizer, houve obviamente filmes que sofreram bastante com isso, e o Manuel Guimarães é um que sofreu mesmo. Foi alguém que viu mesmo os filmes serem cortados. Uma cena até se foi safando um bocadinho por estes truques, e os outros também. Não foi só uma cena, obviamente. Certo. Mas só para terminar, a última cena do filme, eu não quero revelar, obviamente, quer dizer, mas vou revelar, eu tenho que falar nisso. Spoiler alert, não é? Yeah, spoiler alert. Com um filme com 50 anos, mas ok. O stand-off, vais falar do stand-off. Essa, o personagem masculino do João Mota, no fim castra o cigano. E no filme. Porque ele já está moribundo, ele mata-o, portanto, termina o processo em que ele já estava muito, muito avançado e de certa maneira viola a esposa, consumando o tal ato, quebrando a promessa. Uhum. Exatamente. E chegasse, porque na altura questionaram muito e bateram-lhe muito porque ele não seguia a peça e porque o final não era exatamente igual e que na peça era muito mais violento e não sei o quê. E eu acho exatamente o contrário. Acho que ele ainda fez pior do que na peça, ainda transformou a coisa e acaba o filme com um plano em que vemos o casal nu na cama, né, enquadrado com o cadáver cá em baixo. Muito arrojado. Sim, mas eu por acaso não encarei como uma violação, porque ela não se debateu tanto por aí além, não é? Ei, não, olha aí. Não senti se a mulher não oferece violação. Resistência é porque é consensual. Não senti que ao princípio ela não queria, mas é uma cena até relativamente prolongada. Essa cena final. Ela havia de querer, caramba, ela passou o filme todo a querer. Exatamente. ele é que não queria. Exato. Exatamente, é verdade. Ainda por cima ele era o sacristão. Exato, aquele Mas a dada altura, ela ao princípio oferece alguma resistência, mas depois deixa-se ir e acho que. E a coisa vai. Está tudo perdoado no final. Sim. Foi nomeado para uma Palma de Ouro em Cannes. Ele foi gravado também parcialmente, para além de ter sido maioritariamente gravado na Tocha. Eles andaram juntamente com o António Campos, que é um cineasta de Vieira de Leiria, serviu de guia de alguma forma para ele e para o Elcio Roque procurarem a praia ideal para gravarem o filme. Eles percorreram desde Peniche até ao Furadouro, percorreram estas praias todas até que encontraram ali a Tocha. E foi parcialmente gravado também na Figueira da Foz, na zona da Lota, e da Lota não, do Porto, e também há uma cena de uma procissão que foi parcialmente gravada na Praia de Mira, que é tudo ali pertinho. Aquilo ainda está intacto? Aqueles palheiros que aparecem no filme ainda estão como estão? Não. Sim. Não, o que é que aconteceu? O avanço do mar fez com que os palheiros tiveram que ser realocados 1 quilómetro mais para o lado da posição onde estavam quando o filme foi gravado. Ou seja, os palheiros que nós hoje, se formos à Praia da Tocha, a comunidade pescatória que nós vimos não é exatamente a mesma que estava no filme, porque os palheiros tiveram que ser mudados precisamente por causa do avanço do mar. Hoje sobram muito poucos dos palheiros originais, que são basicamente foram... reaproveitados e só lá estão por interesse turístico mesmo, se por interesse turístico, depois. sim, ou então por famílias que herdaram e que têm um gosto pessoal pelos palheiros e vão mantendo, mas a maioria deles já foram destruídos ou então estão completamente degradados. E que, quanto a mim, é o que dá aquele aspecto ao filme, não é? Porque os palheiros são quase um personagem ali a envolver. Verdade. Aquilo tudo dá assim outra beleza ao filme. Verdade. A chegada da carroça dos ciganos aos palheiros, que é aí que nos é introduzido a dimensão toda da comunidade, é com a chegada da carroça dos ciganos em que vem o cigano ferido na carroça. Nós temos ali gerais, temos ali planos de grua E é isso que mostra a dimensão. E aquilo parece quase um western, no sentido em que é quando chegam os forasteiros à cidade e as pessoas que estão lá locais estão bastante apreensivas em relação ao que aí vem. E há esse feeling, essa tensão, em relação ao desconhecido, que ali vem. E há aqui muito experimentalismo neste filme. Tanto o Macedo como o Elce Roque, que era o diretor de fotografia, eles eram bastante experimentalistas e não tinham receio de experimentar coisas novas, ângulos diferentes, ou truques de lente, ou adicionar filtros à frente da lente para conseguir um objetivo diferente daquilo que Sim, porque o normalmente filme tem uma atmosfera muito, acontecia. muito pesada, não é? Sempre muito Sim, sim, sim, ventoso, sim. um ambiente muito O escuro. aspecto das É, sim. Ele queria chegar a um dourado esverdeado, era o tom que ele ambicionava, Não porque havia color grade na altura, não o filme inicialmente era para ser a preto e branco, para ser mais barato. Só que ele nunca quis que este filme fosse a preto e branco. Ele já tinha a visão de como queria que o filme fosse feito, porque o filme teve 3 anos num limbo, precisamente por isso, para angariarem dinheiro para conseguir filmá-lo a cores. Filmá-lo a cores, ou seja, fazer depois a transcrição a cores. A telecinagem a cores. Ele, juntamente com o Elce Roque, andaram a fazer vários testes para conseguirem chegar àquele tom, que é um tom adorado esverdeado, que era aquele tom que ele tinha imaginado para o filme, que era o tal western, à beira-mar, não é? Aqui numa pequena comunidade pescatória. Epá, e que eu acho que faz todo sentido, não é? Porque se fosse a preto e branco, perdia-se, ganhava-se ali muitas nuances a nível das sombras e dos cinzentos e dos negros, mas perdia-se tanta outra coisa como todo o areal, e o pôr do sol, que eu acho que fazem toda a diferença ali naquela paisagem, não é? Eu gostava de realçar aqui algumas cenas que demonstram o quão à frente o Macedo estava para aquilo que se fazia aqui em Portugal, e estamos a falar de 73, não é? É o uso da câmara lenta. Que é precisamente na cena da violação na praia da Joaquina, a cena da violação da Joaquina, junto à praia, ela a levar com as ondas, Ah, que susto! Pensava que é que ias dizer. eles a rasgarem-lhe a blusa e vê-se as mamas dela, e depois vem o outro jovem em seu auxílio, e há aquela luta ali, entre os dois ciganos e o outro jovem. E eu acho que não sei se foi ensaiado, se foi improvisado. Mas está fantástico. Aquela cena é uma cena que poderia muito bem ter sido feita 20 anos depois. Assim como o uso da câmara lenta num clímax, também próximo do final, daquela cena que o João Monteiro estava a falar, que é a do standoff, do tiroteio final, pá, que eu acho que está fantástico. E depois, para mim, mas aí já é uma coisa bastante pessoal minha. É todas as cenas em que envolvem o moinho de vento. Adoro, aquilo faz-me lembrar quase como se fosse um cavalo de Troia, de alguma forma, dos Monty Python, aquele coelho gigante ou o que seja, em que ele está lá escondido, o cigano, e adoro todas as cenas e a forma como o moinho é abordado no filme. Pessoalmente, porque fazia parte da paisagem da zona onde eu habitava na altura. A Guida Maria, que fazia a Maria do Mar, não é? O Sindo Filipe, era o cigano, e o João Mota era o José, e estes três faziam aqui este triângulo amoroso, não A Guida Maria e o Sindo Filipe que estiveram no Motel X também, correto? Quando foi a exibição do filme. é? Epá, foi. Estiveram os dois, teve também o Espírito Santo, E o e ainda que é esteve que. outra pessoa que agora não me lembro, boa. E o que dizem eles? Quando comecei a falar com estas pessoas, achei que de certa forma os atores pudessem também ter alguma vergonha de ter entrado em filmes do Macedo. Descobri exatamente o contrário, Mas todos eles porquê? falam com. Exatamente. Todos eles falam com Porque imensa. haveriam que era? Na altura que eu comecei a fazer isto, era uma coisa que tu não podias de facto falar. Era Ou seja, tu tabu? não podias dizer algo que gostavas dos filmes dele. Mas ouve lá, E tu então. começaste a fazer isto quando? Em 2015? 2009. 2009? Ok. Pá, mas ainda assim, mesmo 2009, pá, não consigo conceber. O último trabalho dele foi em que ano? Foi em 2006? 96 para aí. 96. 96. Chá forte de limão. Exatamente, em 90, não, isso foi em 93, exatamente. Ele depois fez o documentário Santo António e Todo Mundo em 96. Epá, porque o segredo das Pedras Vivas é basicamente é uma reedição de uma série que ele fez para a RTP, não é? É chamada O Altar dos Holocaustos. Exatamente, exatamente. Também passou nessa altura, nos anos 90. Por isso, epá, entretanto, tinha-se passado quê? 15 anos que ele não fazia nada. Pá. O porquê deste estigma ainda, estás a perceber? É. Pode ter sido falta de vontade dele, não é? Não, isso não era de certeza. Eu conversei com ele algumas vezes e ele lastimava o facto de ele concorrer sucessivamente todos os anos com um argumento para ser apoiado financeiramente pelo ICA e depois pelo ICAM e de não conseguir, mas que ele não perdia fé e que ele todos os anos tentava, que não perdia a fé. Por isso acho que ele nunca chegou propriamente a desistir. Eventualmente terá-se conformado fisicamente, não é? Fisicamente já estava mais debilitado e ter-se-á conformado de alguma forma com este seu fado, com este seu destino, não é? Mas ele era inconformado, segundo o teu documentário. Sim, é verdade. Ele resolveu a terminar em protesto. Ele disse, como não recebo mais dinheiro, recuso-me a candidatar-me mais. Exato. Isso, a partir de que altura é que ele deixou de concorrer, sabes? Sei, já foi no século XXI que ele desistiu. Sim. Deve ter começado a partir de 96 e foram para aí uns 10 anos sempre a tentar e a ver negas. Sim, e depois houve coisas que me fizeram confusão, tem um bocado também a ver com o tempo. Ele escreveu uma carta ao Ministro da Cultura na altura, que era o Manuel Maria Carrilho, nunca teve resposta. Depois escreveu ao Sampaio, escreveu ao Guterres e as respostas que recebia é que a carta foi enviada novamente para o Ministério da Cultura. E, portanto, nunca obteve sequer uma resposta por parte destes órgãos. Uhum. Portanto, eu não imagino sequer, apesar de estarmos a falar, de facto, de uma pessoa muito jovial e muito bem disposta e aparentemente, ou seja, bem com a sua vida, né? Sim. Como é que terá passado? Porque estamos a falar de alguém que passou 40 anos a filmar ininterruptamente. Certo. Ou seja, não era só longas, era curtas, filmes industriais. Institucionais, sim. O que fosse. Televisão. Exatamente. E, portanto, aquilo não deve ter sido... Fácil de gerir internamente, não é? E pronto, e uma coisa que eu posso vos contar é que ele nunca chegou a ver o documentário, por exemplo. Pois bem, isso é pena. Com esse reviver de certas coisas. Ok. Sim, se as pessoas quiserem ver o documentário, o que é que podem fazer? Esta sessão da RTP foi uma coisa que aconteceu porque a RTP quis prestar uma homenagem ao António Macedo. E ainda bem, porque só assim é que consegui ver. Ok, João, olha, foi um enorme prazer. Obrigado por ter estado aqui. Muito obrigado. A conversar connosco, a partilhar alguns insights. Melhor que isto, só mesmo vendo então nos interstícios da realidade. Que vais ter. Sim. Que eu gostei bastante, eu não sei se já o tinha dito, mas estás de parabéns, eu gostei bastante do teu documentário. Também. Mesmo muito. Também gostei muito, foi um prazer. Foi uma feliz homenagem que estreou ainda com ele em vida, não é? Entristece-me só o facto de saber que ele não o viu. Ele teve aí numa sessão que eu não estava à espera que fosse, de certa forma, a última aparição pública dele. Que foi a antestreia do Segredo das Pedras Vivas, em que ele recebeu uma valente salva de palmas. Exato, pé, e a sala estava bastante cheia, porque era a sala 1, e era um filme português, não é? E era, mas a coisa correu maravilhosamente bem, eu acho que acabou por ser um momento bonito, e infelizmente o último. Mas não acho que ele tenha aí, como é que eu ia dizer, partido, sem ter essa noção de que os filmes dele provavelmente iriam começar a ser descobertos. O João Monteiro regressará ao podcast, uma vez mais. Exatamente. À boleia do António de Macedo. Agora sim, para falarmos naquele que é um dos ovnis cinematográficos em Portugal. Estarão preparados para cair nos abismos da meia-noite.